na Tug, ligado em contato com a energia. Redondas arenas, arranhadoras, tecnologia. Corpo meu tenso, mãos trêmulas, muita calma. Uma estralada nos dedos, relaxe, mão nas máquinas. Inicia a sessão, tudo ligado e afinado. Atenção dos movimentos a serem executados. As habilidosas mãos e percepção musical que garante bom toque de quem toca o som. A harmonia sincronizada, volta por volta, ritmada. Sweat que a gente sente na alma. E o disco gira, vira, volta no tempo correto. Agilidade física e mental, conjunto completo. Mãos, ferramentas preciosas pro trabalho. Serviço excedente proporcionado. Juntando tudo, resulta no elemento raro. DJ, que não fica de braços cruzados. Mãos, ferramentas preciosas pro trabalho. Serviço excedente proporcionado. Juntando tudo, resulta no elemento raro. DJ, que não fica de braços cruzados. Abençoar é técnica pelo DJ executada. Transformes, arranjos, poderoso back to back. Fazendo de sua arte verdadeiro, mundo encantado aonde mãos fazem um par perfeito, poder entregue. Sim, aos legítimos artistas. Abram-se as cortinas para as manobras. Com os instrumentos aqui, o músico cria outras fórmulas. A arte avança e quem não acompanha não se renova. Alguns não concordam e afirmam que é desordem. Mas o DJ no mundo livre não precisa de ordem. Assim como o violão, a flauta, a guitarra, o baixo, o piano. Toca discos, é mais um se afiliando. Mãos, ferramentas preciosas pro trabalho. Serviço excedente proporcionado. Juntando tudo, resulta no elemento raro. DJ, que não fica de braços cruzados. Mãos, ferramentas preciosas pro trabalho. Serviço excedente proporcionado. Juntando tudo, resulta no elemento raro. DJ, que não fica de braços cruzados. Performance que hipnotiza quem vê, escuta. Vários aplausos, mas embora tem quem não curta. Quem não reconhece a arte, falam que não faz parte do meio musical. Me desconsidero real. É um alicerce pro baile, pro grupo. Mantém controle de tudo a todo tempo, pois domina os seus instrumentos. Toca disco. Da hora mesmo, tiozão, aqui é nós projeção. Agradecido o convite aos irmãos da função, aos maestros. Aqui o respeito eu preservo e aos perrecos. E atenção. Aí sim, ó doidão, honrando seus compromissos, mostrando sempre serviço, ó. Pensa nisso. Mãos, ferramentas preciosas pro trabalho. Serviço excedente proporcionado. Juntando tudo, resulta no elemento raro. DJ, que não fica de braços cruzados. Mãos, ferramentas preciosas pro trabalho. Serviço excedente proporcionado. Juntando tudo, resulta no elemento raro. DJ, que não fica de braços cruzados.